escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Antena Web aos ouvintes e a todos os seus locutores. Desejo uma semana cheia de virtudes e louvor. E quanto ao Natal, ainda falta muito, mas hoje temos uma companhia fenomenal. Olá! Chega para lá, olá. Estou aqui a sentar a mão da... Quantau, isso quase que era uma província chinesa. Ora, Bob. Quantau é a ver em tal. Bem-vindos à emissão número 34 de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Hoje, trazido tal como é habitual com o Eridano Gonçalves e o Jorge Silva. Hoje sim, é a prioridade de Eridano, que vai escolher três melodias ao seu gosto, todas elas com uma história de vida por trás, algo relacionado com a vida pessoal ou profissional do Eridano. Exato. E o Jorge Silva vai responder dentro do mesmo género musical, não é? Cada uma dessas escolhas, ou mais ou menos. E essas escolhas também terão algo relacionado com a sua vida. É este mote, é este o assunto, é esta banda sonora deste programa Escolhes Tu ou Escolho Eu, que depois, na semana passada, ter tido emissão número 33, agora digam outra vez, ai, gargalhada. Agora temos a emissão número 34 com prioridade para o Eridano, mas primeiro Jorge Silva vai fazer o resumo desta semana. Espera, antes de mais, não é este mote, é aquele mote, é o outro ali, não é este. Pronto. E já para dizer outra coisa, que eu já me esqueci, pronto. Pois, já costumo. Que... Olha lá, o Zequinha. Ah, que disseste três músicas à tua escolha, mas sob minha ameaça, não é? Se não escolhesse aquelas, eu dava de um tiro, portanto. Pois é. Eu desta vez fui eu que lhe mandei a lista ontem à noite. Já madrugada, dois. Pois. Já tinha escolhido esta terça-feira, mas guardei ali. Mas eu percebi. Guardei ali nos meses por enviar e só mandei esta madrugada. Mas eu percebi, olha, se a tua ideia era apanhar-me. Meu amigo, não é assim, Arbal. Já fizeste o resumo da semana, ainda bem? Porque depois de teres feito, vamos lá, tu não sabes o que é que achaste esta semana, está fraco ou fraquinho? Fraco ou fraquinho? Está muito bom, está com a qualidade que tu nos habituaste. É, categoria. Viste aquela música? Aliás, ainda ontem, isto tu ainda não ouviste isto, certeza, não é? Não vais lá à página, só vais lá à página para descarregar os teus programas também. E vejo as notícias. Pronto, mas é que eu coloquei ontem lá. Ontem, quem a partir de ontem foi à página já encontrei lá na página de programas a dizer. Ai, nos programas essas, não vi, não. Pois, já dizia. A qualidade que Nuno já nos habituou. É para bater palmas. Não bate palmas com o microfone, mas por favor. Toca aí piano, toca aí. Ora bom, hoje tenho duas propostas para ti, enquanto nas emissões. Primeiro, eu quero saber a tua opinião, que ainda nos vemos juntos desde a noite do Festival Eurovisão. Vou buscar um resquício de cada música e tu dizes-me a opinião de cada uma delas. Tá. Como são 25, vamos dividir 5 por 5, nas 5 primeiras intervenções, 5 músicas cada um, na última não faz nada. Está bem. Pode ser? Então vamos ouvir a primeira. Música número 1 do Festival Eurovisão 2012. Quem é? Já não me recordo. Então deixa andar um bocadinho. Ai, que eu não sei os 25 países de cor, hein? Mas eu tenho aqui a lista, pensas que eu sou burro, é? Pensas que eu cheguei ontem aqui a este mundo? Não, sei que chegaste por volta das... de coisas, e 40. É, e tu estavas a... Finlândia, isto. O que é que achas disto, mais ou menos? É uma melodia, não é? Comparado com o 2016, é muito bonita. Oh, aleluia! Não, é assim, no geral... Não, mas é agradável. Uma música é agradável, muito bem, isto é sem mandar. Agora vamos à música número 2 do festival. Ah, essa é da Dino Merlin, da Boas Minhas Gabina. O que é que achas? Uma grande música. Gostaste muito? Gostei muito. Sim, senhor. Chama-se Loving Rewind, Volta Atrás no Amor. Aliás, a música que recolheu bastantes aplausos na Grécia, na Bósnia-Herzegovina. Música número 3. Isso é a música que chama-se New Tomorrow, não é? Da Dinamarca, não é? New Tomorrow, muito bem. E então, o que é que dizes? É uma música bem disposta. Gosto, quer dizer, bem disposta. Eu gosto do nome dele, do grupo, Um Amigo em Londres. A Friend in London. É o nome da música. New Tomorrow. É uma música bem disposta. Eu não sei a letra, não é? Mas em termos de ritmo é um. Isto é que eu gosto da revisão, deixa para lá. Música número 4. Ai, eu conheço isto, mas não sei que coisa que é. Isto não é da Lituânia, não é? Evelina Zadzinko com C. Mavi. Para mim, era uma das três que ganharia este festival. Não, só podia ganhar uma, não eram três. Era uma das três que seria justa vencedora. Ah, entendi. Embora tenha recorrido desse número, mas enfim, os comentários. Era das suas preferidas, portanto. Era. Muito bem. Vamos à música número 5. Não. Eu disse que isto era da Grécia Menor. Hungria. Energia. Eu já conheço essa música. Já sabes? Pela entrada já conheço. Cathy Wolf com What About My Dreams? Sim, eu sei. Por acaso, das músicas, eu por acaso disse três e não são três, já vai 10. Não, são 4, estávamos a esquecer desta. Porque de facto, apesar de ser diferente de todas as outras, é uma música espetacular. Embora acho que ela entra um bocado para cima, um bocado tipo, onde é que eu ando? Ah, já mudaste a nota? Ah, então para aí, em que carta é que eu vou? Pronto, mas está bem, mas depois lá encarrilou, lá a seguir direitinho com a. Também é difícil, eu fiquei com a ideia que aquela guitarra, aquilo é. Já era montado, não era? Não sei. Aquele acorde. Não pareceu que fosse mesmo viola, mas pareceu-me viola sintética, tipo do órgão. Parecido isto. Hoje a minha primeira escolha musical, já que chegamos à música 5, depois as próximas 5 teremos a próxima intervenção, é verdade? É. É verdade. Eu digo sim, deve ser. É verdade, sim. 3 motivos para escolher a primeira música de hoje. O primeiro e o fundamental é. O Rio Ave foi campeão. Não, não é. Quem? Rio Ave. Rio Ave? Só foi inicial. Ah, vai à Liga Europa. Distrital. É, quarta-feira, Porto voltou a ganhar a Liga Europa, frente ao Sporting de Braga. Querias que Porto perdesse, não era? Por acaso queria. Paciência. Eu queria que o Porto ganhasse, que o Braga nem sequer merecia estar na final. Nem sequer dos oitavos de final passava. Mas digo-te uma coisa. É. Gostei. Acho que foi a primeira vitória do Porto que eu não me importei nada que tivesse acontecido. Então e quando foi campeão europeu? Eu estava a UEFA em 2003. Não, pois, desculpa, esqueci-me de pormenor. Com a equipa portuguesa. Não, esqueci-me que estava a referir-me ao pormenor desta época. Ah, desta época. Pois, o resto, o Porto já teve muitas vitórias que não me importava que tivesse acontecido. Sobretudo ali para os lados, ali à beira de Alvalade. Como é que chama ali? Como é que chama aquela zona a seguir a algum lado? Onde fica do outro lado da segunda circular? Pois. Primeira razão é essa. A segunda também não relacionada com o futebol. É raro eu escolher. Acho que é a primeira vez que eu escolho uma música que tem a ver com o desporto. Com o futebol. Não interessa. Hoje faz 8 anos que o Porto ganhou a Taça UEFA. A primeira. Já viste? Ganhou na quarta-feira, 21 de maio de 2003, no estádio de Sevilha, em Vigo de Sevilha, frente ao Celtic Glasgow 3-2, após prolongamento. Pombas, mas ontem levaram no pelo no hockey, eu não sei muito. Quero eles, quero o Camelário, foram lá. Pois, eu sei. É uma tristeza. E por acaso. Olha lá, já tens guarda-redes novo, o Arthur está confirmado, no Benfica. Na semana passada disse que o Roberto ia embora, o Arthur ia para lá, metade já está confirmado. Falta a outra metade, que é a principal do Beck. Que é o Roberto. É o Roberto. Acho que vai ser o meu guarda-redes do Benfica. Já ouvi dizer que sim. Eras bom, agora deles. Oh, já acabou. Oh, tens de cortar, senão. Claro, senão corta. Ainda quero ouvir que sendo o Alberto, já estou a falar de ouvir. A terceira razão é que, ao falar de Queen, e a música de hoje, a primeira é dos Queen, lembramos Jogos Olímpicos. Porquê? Porquê a obra de Alberto? Porquê? Porque a Vanessa Fernandes foi. Não é? A Vanessa Fernandes tem a ver com os Queen. Nada, mas tem a ver com os Jogos Olímpicos. Foi o que eu disse. Os Queen fazem amar os Jogos Olímpicos e tu vais meter a Vanessa Fernandes? Só porque é que não fazes o Eusébio? Pronto, porque o Eusébio ganhou a medalha de. Oh. Sei lá. A medalha de plástico. Os Queen não cantaram aquela música. Barcelona! E isto tem a ver com os Jogos Olímpicos? 92! Ah, eu pensei que fosse. Eu pensei que fosse. Essa música era o hino praticamente inoficial dos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1990. Tem leitores. Pronto, já disse as três razões. Todas relacionadas com o desporto. E está explicado. Está bem. Então vamos ouvir. Ah, a segunda proposta de hoje. Eu tenho uma. Peraí, já agora dizias que a música se chamava We Are the Champions. Pronto, já estragou. Só ia dizer antes de fazer a pergunta final. Ah. Eu tenho uma proxa para ti, já estou para dizer bem há 4 semanas, lembrem-nos. Cada vez que introduzimos uma música, agora sou eu, vou ser eu a perguntar e tens de responder. Eu vou perguntar, o menino dança? E tu tens que fazer uma resposta na altura. Isso é um bocado... É um bocado a relacionar connosco. Pois, assim, no nosso caso, assim, mas... É? Oh filho, mas agora não gosto de me expor. Assim, ah, não, é só uma resposta, é uma pergunta. Eu sei que é na rádio, mas... É só uma resposta, é uma pergunta. Sabes, tu dizes, o menino dança e eu... E tu respondes o que quiseres. E eu fazia outras coisas, agora dançar, filho, a esta hora. Olha, isso é uma boa resposta. Sei lá, por exemplo, comer, não é? Imagina que estamos na hora de lanche. A minha peça, mas sei lá... Beber um chocolate 5 quente, por exemplo, não é? Ou comer um coração recheado de chocolate. Então, pronto, quando eu te perguntar, tu respondes isso. Dás-me o troco. Está certo? Pois, o problema é. Depois já viste o que é que tu respondes? Se respondes alguma coisa. Eu respondo como que eu via na altura, depende da conversa. Indecente. E depois é que quiseres. Não vai ter a cortar. Olha, com essa conversa já vai em 10 minutos e 40. Pronto, está bem, então vamos lá, filho, vamos lá, música. Queen, We Are the Champions, um menino dança. Pode ser. Paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shelf and kicked in my bed, but I come through. I need to go home. Perguntaste se eu queria dançar e eu disse que sim, mas só, pode ser, mas para ficar bem, pronto. Eu queria outra coisa, mas pronto. Mas então pronto, olha, isso, pois. Tu andas-me a provocar em direto. Pois está bem. Olha lá! Tenho reclamação a fazer. Reclama. Tu foste meter a liberdade ao vivo. Eu só depois é que me apercebi. Da semana passada. Pois, tu só tenho ao vivo. Há uns dias que eu tenho a versão CD do Panal Brasil Vento. Manda-me CD. Manda-te o CD? Tá bem, vou buscar a casa. Tá bem. Tu vai lá buscar a casa. Agora não. Ah, tá bem. Não. Liberdade ao vivo. Por acaso nunca tinha ouvido aquilo, mas está bom. Deve ser ao vivo, não é? Mas em 22. É, então quando passou no de Parem Parfé, ao vivo também. Mas não era a Liberdade, era esta cidade. É a mesma coisa, não foi nesta cidade, foi na outra, pronto. Pronto. Mas é. É por aí. Amém. Vamos lá. Não fala nada das músicas. Ah, exatamente, pois. Ah, foi, vamos lá, não, isso aqui não. Música número 6 do festival. O que é? Eu fixei esta do... Mas eu não sei quem é. Irlanda. Jedward Lipstick. Que dizes? Comparando com os padrões atuais, a música não é má. Comparando em termos gerais. Pá, está um bocadinho abaixo daquilo que é suposto... Para uma época campeã, lá quantas vezes é que já ganhar. E para um festival, mano. Ah, bem. Música número 7. Ai, quem é que isto é? Isto está-me a faltar aqui o nome. Eu na altura simpatizei com esta música. Terceiro lugar, Suécia. Eric Saade, Popular. Que dizes? Isto soma duas coisas. Para não isso? Não, primeiro soma Boney M, aquela entrada. Pronto, e depois soma Katy Perry. Mas depois soma uma coisa totalmente diferente das duas. Ah. Por acaso, acabei por gostar. Ah, aceita. Estava naquela, assim. Ah, música 8. Eu achei que era por causa dos passos, mas... Estónia. É bem. Getter Sun e Rockefeller Street. Penúltima. Bem penúltima. Não é todo desmerecido, já que tinha lá a ficar. Está fraquinho, é? Está fraquita. Tá. Ah, música número 9. Dá-me a impressão sem cor, dela. Música número 9. It's my life. Pois, é bem parecido. Grécia! Lucas Jokic, Cristiano Mark, esta era aquela que devia ficar em último. Não gostaste mesmo? Nada! Eu nasci meio. Player of Soldier Avisão, aquela música foi. Ya, meu! Nico aquela voz! Ya, yeah, meu, então vamos à última desta sequência. Música número 10. É a Rússia. Eu não sei como é que tu não gostaste da música. Olha, ouviste esta semana? Então já ouviste a minha opinião logo no início. Só se foi pelo... Alexei Yevorobiov, Get You. Vamos lá, vamos embora! Pronto, gostaste desta música, não foi? É bonita, muito linda. Gostei tanto desta como a da francesa. Ah, tem todas a ver uma com a outra. Não, mas... Mas a francesa, vamos lá. Mas no sentido de... Tá, esta música tem batida, a francesa não tem, mas a francesa... Ele não cantava ópera. Ele fazia cantava ópera. Olha, mas ainda não jogámos à francesa, por isso é que eu disse que a francesa vem depois. Está bem. Então pronto, fala lá a tua resposta. A minha resposta... Chama-se Friends. We'll be friends. E é dos Queen também. Pois é. Bem, eu quando escolhi esta música, eu estava em dúvida entre escolher esta e a Show Must Go On. Eu estava em dúvida qual é que havia de escolher. Se uma ou se outra. Porque se calhar até marca mais a outra do que esta. Mas a verdade é que eu. Sabes que eu ouvi esta música do Friends Will Be Friends. Às vezes, quando. E foi por isso que eu escolhi esta música, porque me reporta mais à minha infância. É assim, eu vou falar das duas assim, precisamente, mas vou falar mais desta. Bom, primeiro, eu estava na dúvida de escolher uma ou outra, porque a outra, a Show Must Go On, era a última, aquela que já foi até um disco que já foi lançado depois da morte do Freddie Mercury, mas, e foi o último dos Queen. E na altura, pronto, eu estava na universidade. e a ouvir o Top Mais dos que leva na RTP Memória. Quem estava em primeiro hoje? Não, eu vi os da altura da década de 90. Oh, foda-se. Mas estou a perguntar se hoje viste quem estava em primeiro? Não. Ah, pronto. Acho que era o Nuno Miguel. Era, águas passadas. Exatamente. Ah, bem, diz lá. Pronto, e então. Não me ouvi muito já agora. Pronto, e então. Foi. Pronto, foi por isso, não é? Que marcou, porque era o regresso, eu, naquela altura era uma fuga de regresso aos anos 90. E depois, pronto, é assim, esta música marca-me porquê? Porque esta música leva-me diretamente à minha infância. As manhãs em que a RTP2 antes de abrir dava música. Bons filmes. E então, às vezes, no caso da RTP2 não. É engraçado, tu tens cada recordação de músicas em relação à tua infância. Fazem lembrar certos momentos, é giro isso. Eu gostava daquela. E depois dava sempre muito Queen. I want to be free. Ou essa, ou esta, Friends Will Be Friends. Que era aquela que eu por acaso mais ouvi. Então pronto, escolhi essa música. Estava entre as duas, escolhi esta. Está bem explicado. Então vamos lá. Vamos lá. Tens de perguntar, menino, nota. Ah. Diz-lhe primeiro o artista, o nome da música, depois perguntas. Queen com Friends Will Be Friends. Danças comigo? Não é assim, tem que ser direito. O menino dança. Estou cá com uma vontade. Chama-me uma hora, filho. You need is rest. It's not easy. música número 11. Oh, olha a minha amiga francesa. Oh, oh, oh, oh. Mete-me um medo. A Marie Vassili da France é uma das escolhidas para as fotografias. Sabes que era mesmo dele, por causa do Marie Bischoff. Ela nasceu em França. Pois eu sei. Pronto, já percebi que não foi das suas preferidas. Para mim, são, essa música para mim ficava em 24 lugar, mas pronto. À frente da Grécia. É mais! Essa. 12! Essa é a Itália, não é? Sim. Pois, era uma das quatro que comecei a ganhar. Rafael Guarizzi, mete nessa aquela problema. Aquela parte do piano está de... Ui! Sabes que eu achei piada esta música nas votações? Até meio, estava em 15º. Até metade dos países. Depois, quando é para eles, é em 2º, sempre a subir. Começou a levar o 12 e 10 e 8 e 12 e 10. Eu digo, esta música... Eu não sei, mas a sério, aquela parte do piano, bom... Sim, é... Aquilo é... Eu presumo, até porque na Itália até presumo que essa parte até fosse, digamos, tocada mesmo no piano. Era tudo ao vivo. Ainda não é, por enquanto. Não, essa música era toda ao vivo. 13. Oh. Ah, eu já não sei quem é que é isto. Isto é da Islândia, não é? Suíça. A Suíça. Foi o primeiro jeito que apareceu na primeira meia-final. O que é que dizes? Talvez fique assim quase. Anna Rossinelli, in Love for a While. Vamos à próxima? Vamos à próxima. Talvez ficasse em quarto, quer dizer que gostas. Sim. Já espiou a música. 14. Que coisa é aqui? Reino Unido. Acho que essa música também podia ficar em terceiro lugar. 11º. Não, depois os Blue, não, com I Can. Terceiro. É tipo, contado fim. Contado fim. Ya, yeah, meu. A última antes do intervalo. Nem é pela música. É porque eles não cantavam nada. A Helena também cantava muito bem. Música número 15. É mais assim. Mais uma que me ficava assim um bocado pelo caminho, tipo... Moldávia! Zobzizduve! Foi o que eu disse? Como é que é? Zobzizduve! Zobzizduve! Eles já estiveram em 2005, acho que também em 2006. Ah, tá. Já fizeram a melhor figura. Mas pronto. Ah, já não foi a primeira vez que participaram? Não. Só Lucky! Sou eu, não sou? Qual é a minha escolha agora? Já sei. Então, eu não sabias mesmo. Eu vou escolher a próxima melodia porque é uma pequena homenagem. Que é que estás a rir? Já sei o que é coisa de dizer lá. Então diz o que é que eu vou dizer. É uma pequena homenagem ao Boca Antigas. Foi entrevistado ontem na Rádio Antena Web. Não era ao Boca Antigas, era a ti. Tens entrevistado gente de topo, gente consagrada, gente com vida feita. E vida feita todos temos, senão não estávamos aqui. Pois, claro. Mas então começa com o Carlos Vidal, correu bem, não foi? Gostaste de falar corre com o homem? Muito bem. Gostaste do homem, não foi? Corre. Já gostavas, agora conheceste um bocado melhor, passaste a gostar mais. Muito mais. Sim, senhor. E então isto é uma recomendagem a ti, a todo o teu trabalho, sim. Sabe que acaso tem sido uma experiência interessantíssima este tempo de antena? Eu não. O tempo de antena específico, eu sabia que nós éramos capazes de chegar tão longe, mas eu especificamente não tinha pensado muito nisso. Sim. Está bem. Estou a bufar aqui as coisas que estão para aqui. É o pó. Estamos assim no ar. Estamos na altura disso. Não é? É. Pois, sim. Se eu digo. Pronto, é assim... Eu realmente achei... Como é que é dizer? Eu realmente... Não me achei especificamente a mim capaz de chegar tão longe. Mas acredito enfim, que com a rádio, que a rádio era possível realmente que algum de nós chegasse a este ponto. Fico feliz por ter sido eu, fico feliz por ter a oportunidade de entrevistar... Já falei com os perfumes também, então não. Está bem, não falei com os perfumes. É para ver quem por é que melhor. Por acaso já falei, já escrevi um e-mail a dizer que... Falar, está com eles assim. Falar. Não seja por isso. Mas pronto, está com eles. Já com eles, já... Ah, mas a gente já deu uma entrevista no ano passado. Pois foi, mas isto a gente... Estamos sendo entrevistados, sabe? Então vamos repetir a tornar. Estou a brincar, como é lógico. Repete, repete, depois repete. Não, como é lógico, estamos entrevistados... Só as pessoas posso adiantar uns, que são os que lá, que é já sexta-feira. Categoria. Ah. Passaram ontem. No... Quatro de música. Da Manuel Azevedo, se fez ouvir duas vezes. Uma música com os vozes da rádio e outra com os que lá. Eu ouvi a primeira. Está bem. Então, e mais? Já disseste tudo? Já. Homenagem a ti, à rádio, ao Boca Antigas e a tudo o que tu te apetecer. Há outra coisa que eu hei de voltar a falar aqui, que é, às vezes, o processo musical. Como é que surgem certas músicas, ou letras? Inspirações. Ah. Há coisas muito curiosas por trás disso, não é? Por acaso. Esta é uma delas. Eu estava na altura, agora estamos no final de 2005, estava eu... No... Por acaso estamos em meados de 2011, mas... Queres falar um soco? Quero. Obrigadinho. E então no final de 2005 estava eu na fase final da criação de uma peça de teatro chamada Vida de Estudante, e foi na altura que estávamos, eu estava num autocarro, e antes de sair, pois só devia ter entrado, só devia ter aulas à tarde nesse dia, porque na Praça da Alegria tinha estado lá o Abel Cantigas a cantar, eu sou o Abel, e então, não sei se assim acontece, por exemplo, antes de sair de um sítio, a última música que ouves, depois fica-te no ouvido ou fica na cabeça, quando tu vais a um lado e depois ficas com essa música e inconscientemente até estás a cantá-la. Sim, mas muitas vezes sim, muitas vezes sim. E a mim aconteceu isso, eu ia no autocarro no Abocantigas e estava a pensar, porque eu ia para a faculdade... Mas no autocarro do Abocantigas? A pensar no Abocantigas, a tratar, e estava a pensar, vou para a cantina, e tínhamos falado sobre o arroz de cantina, o que é o arroz de cantina? Era um blog de uma amiga minha, amiga de Figueira. E então ela tinha um blog chamado arrozdecantina.blogspot.com. Até que eu comecei, como tinha essa música e o arroz cantina tinha sido criado há pouco tempo, eu sou o arroz cantina. Olha, fica a ver. O arroz com o avô, cantina com cantigas, fica parecido. Fica. E encaixa. Pronto, foi a quarta música dessa peça, peguei nela. E pronto, o que é que vamos falar então? O que é que anda sempre empapado, sempre estragado e fora do prazo? É o arroz cantina. O que é servido com comida fria? É o arroz cantina. O que é que vai junto com massa e por vezes até passa? É o arroz cantina. E comes empapado, comes vomitado. E então eu fiz essa letra muito bonita. E vamos ter aqui um momento, acho eu não, tenho certeza que é inédito aqui nos Coros Fios Correio. Já houve artistas, pelo menos vou-me lembrar de um, os Resistência, tiveram aqui três músicas. O Não Sou o Único, com Liberdade e o No Meu Quarto. A Lady Gaga também já teve três. Duas teve, certeza. Mas acho que já teve uma terceira. Agora, pela primeira vez. Estás a rir? Não sabes o que eu vou dizer? Está a pensar. Tiveste resistência no teu quarto. Está bem. Não é isso? Está bem. Siga. Ô Jorge. Diz lá, Eritana. Não é Eridano. O Eridano, ou lá como tu lhe chamaste, sei lá. Eridano. Eridano, pronto. Eridano, com H, ou sem H. Mas é... Não, com H. Só com H é Eridano. É o rime. É a primeira vez que vamos ter 3 emissões seguidas a ouvir o mesmo artista. Mas foi sem querer. Duas delas foi sem querer. Eu explico. Na primeira foi propósito, foi aquela versão do Bohemian Rhapsody e eu e o teu primo nos óculos. Exato. Semana passada ia ser os Travis, mas tu avisaste-me que eu já tinha escolhido, passou para o teu primo Zóculos. Hoje ia ser o Arroz Cantina gravado por mim, só que eu fui, ontem à noite fui ver e eu tinha a ideia, bem, eu se meti esta música na peça tenho que ter isto gravado sem voz e com voz. E então eu tinha gravado com voz, mas quem é que canta a maior parte da música? É o teu primo Zóculos. E ele, olha, agora deixa estar, vai mesmo esta. É o Arroz Cantina. E então para a terceira vez seguida vamos ouvir o teu primo Zóculos. Está bem? Está bem. Agora vamos ouvir o eu e o meu primo dos óculos. Ah, eu pensei que íamos terminar assim. Não, que eu tenho que perguntar se um menino dança. Ah. Nuno Miguel e o primo dos óculos, numa versão da música original de Carlos Alberto Vidal, Voa Cantigas. A música chama-se mesmo Voa Cantigas, não é? O original. A Cantiga do Voa Cantigas. A Cantiga do Voa Cantigas. E então, em homenagem a uma antena web e a um blog que já houve, já não houve, e em homenagem a todos os arroz cantinas que são uma maravilha, que são cozinhados na segunda e ficam até sexta-feira, o mesmo. Na tua não era assim, em Aveiro, não? Não, é porque em Aveiro não. Em Aveiro não posso dizer que era porque não. Ai, porque não era. Não era, sabe lá se era. Bom. Não, não, pelo menos se era, então era muito sabia bem, não era, pronto, sabia bem. Então é porque não era. Mas o meu parecia muitas vezes. Bom. Então vamos, Nuno Miguel, Primo de Óculos, com Arroz Cantina. O menino dança. Ai não, que não dança. Meninos e meninas, santinhos ou traquinas, venho apresentar o vosso manjar. É o arroz cantina. Quem é que é servido e por vós comido? É o arroz cantina. Quem anda empapado e sempre estragado? É o arroz cantina. Anda fora do prazo, disso não faz caso. É o arroz cantina. Eu sou o arroz cantina. Poema criado por esta menina. Eu sou o arroz cantina. Ando sempre estragado. Eu sou o arroz cantina. Poema criado por esta menina. Eu sou o arroz cantina. Ando sempre estragado. Servido todo dia com comida fria. É o arroz cantina. Santa refeição, não outra não. É o arroz cantina. Vai junto com massa, por regra até passa. É o arroz cantina. Comes empapado, comes vomitado. É o arroz cantina. Em cima das mesas, não cria despesas. É o arroz cantina. Eu sou o arroz cantina. Poema criado por esta menina. Eu sou o arroz cantina. Ando sempre estragado. Eu sou o arroz cantina. Poema criado por esta menina. Eu sou o arroz cantina. Ando sempre estragado. Quero ser papado por toda a menina. Eu sou o arroz cantina. Da grande à pequenina. Eu sou o arroz cantina. Quero ser papado por toda a menina. Eu sou o arroz cantina. Da grande à pequenina. Da grande à pequenina. Da grande à pequenina. E não sou pedófilo. Aos domingos, a Antena Web leva-o numa viagem pelos míticos anos 80. Carlos Cruz é o maquinista deste Expresso 80, que durante 120 minutos lhe vai permitir escutar os grandes sucessos desta década. Expresso 80, todos os domingos às 2 da tarde, com Carlos Cruz na Antena Web. Sabe qual é a classificação que muitos ouvintes atribuem à Antena Web? 20 valores, uma nota que deu origem ao título de um programa da sua estação preferida. Neste espaço, dois locutores da Antena Web selecionam 10 músicas da sua lista de preferências. Em 2 horas, fica a conhecer os gostos musicais das vozes que está habituado a ouvir. E faça também a sua lista. Os nossos ouvintes podem criar a sua própria seleção e enviar para o nosso contacto habitual. 20 valores, aos sábados, às 10 da noite, na Antena Web. Diamantino Teixeira está de regresso para lhe fazer companhia em Uma de Música. Aos sábados, desfrute de 60 minutos preenchidos com música e informações do dia-a-dia. Uma de Música, todos os sábados, às 8 da noite, na Antena Web. A 29ª atuação musical de Jorge Silva neste programa. Nesta emissão é a primeira, mas no programa deve ser para a 45ª. Eu sou o avô Cantigas. Todas as crianças são minhas amigas. Sou o avô Cantigas. Rapazes e raparigas. Toca aí outra vez, avô Cantigas. Me Eu sou o Zé Ceguinho, para o Nuno tenho muito carinho. Eu sou o Zé Ceguinho, e já desde pequenininho. Bom, depois do intervalo devidamente anunciado, como é habitual, o Jorge Silva vai... vai analisar mais 4 músicas, mais 5 músicas. 5, vamos embora. Vamos embora à música número 16, porque a última foi a 15. Grande música. Porque foi melhor que a do ano passado. Vai ser. Mas pronto, vá. Agora, diz-me uma coisa, ela já melhorou no inglês? Ela quê? Ela já melhorou no inglês? Pareceu-me muito, mas sabes que eu gosto da voz dela. Faz lembrar a Dido, a mim faz lembrar a Bjork. É a mistura das ruas, é isso, vai. Muito bem, foi a Lena, música número 16 com Pick and Bias. Já agora era Lena, mas de água, ou melhor, meteu muita água, mas não era Lena de água. Uau. Não faz, tu faz. 17. Também é bravo. Não sei, mas eu chega para aí um bocadinho. Eu estou a tentar adivinhar a música e estou a conseguir, dá-me o sinal. Ah, é? Então. É muito mau sinal. É sinal que a música é previsível demais. Mas não sei de quem é que é. Roménia. Hotel FM, change. Pronto. Só por aí já perdi muito. Eu não gosto de músicas previsíveis. Não gosto de músicas previsíveis. Pronto, não gostas muito, não é? Já gosto também com o F. Romênia, 17. Quase ganhava. Pronto, sim. 18. Esta é da Chipre, não é? Áustria. É da Áustria. É verdade, era do Chipre, porque eu não sei se o Chipre participou, mas já não me recordo. Mas sei que o cantor da Grécia era cipriota, porque achei uma piada do caraças, não sei. Pois, por acaso, foi uma. Pensei para a próxima, Portugal leva um brasileiro. Não, a questão não é essa, a questão é que é assim, sabes que, por acaso, eu achei piada porque, no fundo, são dois países, agora já não, mas aquela altura que andaram um bocado que. Não, é da Grécia, da Turquia. Pronto. Estamos a falar do Chipre. Eu sei, mas aquilo disse em duas partes. Agora é Chipre Norte e Chipre do Sul, não é? Ah, bem, então. E esta, o que é que diz, afinal? Esta? É boa cita, normal. É normal. Pera. Vamos então, quando estiver, à música 19. Vamos lá. Pronto. É vencedora. Que diz? E palavras para quê? Duas grande, e pijão. É uma grande música. E ah, meu, é bem da fiúla. Comentei agora o fundo. Foi uma sorte esta música. Foi uma sorte esta música ter sido boa. Porquê? Ouviste o Nozio Mundo desta terça-feira? Não, não, não. Pronto. Já reparaste? Agora de dizer que é Nicky com Rain Sky. Já reparaste numa coisa? O que é? Esta música. Olha. Mexeu com as teorias da conspiração sobre o festival. Sim. É. Ah, já disse a ti e também já disse aos ouvintes, por isso não é nada de novo. Sim. Foi político também as coisas. E Portugal não foi a prova à final também por causa do político. Nem era por uma música ser fraca. Foi mesmo por causa do político. A música era uma categoria. Não, a música portuguesa era uma categoria. Merecia estar. Está bem. Era melhor do que algumas passaram por lá. Para ti era. Para mim esta não era a melhor do festival nem ganhou. Olha, caraças. Não, houve, mas aqui a questão está. Como é que. É assim, é como eu digo. Sabes que uma música que desperta. Uma música, o que é que seja que desperta muitos olhos também desperta muitas paixões. E aliás, tu viste. Muita gente contra os homens da luta, muita gente a favor dos homens da luta. Isso é como tudo. No ano passado, tanta gente a favor que não passe vivo, mas quando ela ganhou, dá um bom subiado. Subiadão. Ah, bem. Sim. Mas já vi que foi das suas preferidas, já vi, as abejam. Foi? Sim, foi. 20. Quem é? Esta parte não sei quem é que esta parte não vai, mas parte alguém de. Mas também não sei quem é que é. Eslovénia, Magia Quitch com No One. Corsets. Assim, agora não me recordo da música, mas assim à primeira vista, digamos, ficaria. Primeira vista? Nos 10 primeiros lugares, de certeza. Nos 10 primeiros. Ficou bem, 20, não foi? Deixa cá ver. Eslovénia, 13º. Pronto, fala lá sobre a tua resposta a Arroz Cantina, souberes. Pronto, a minha resposta. Bem, esta música é praticamente o exclusivo Antena Web. Pronto, é que vai dar agora. É que vai dar agora. É para bater palmas, não me bates. Lamento, mas cheguei primeiro. Pois. Esta música é um exclusivo, praticamente um exclusivo Antena Web. E porquê? Grande voz, sim senhor. E porquê? Essa música é retirada de uma cassete que eu ainda nem sequer separei a faixa, mas vou separá-la propositamente para os quais tu escolho eu, da música que eu vou ainda ter... não separaste? Ainda não, separei. Mas não. É muito tempo depois. Ah, bem. É. Não. Isto que é assim, vocês não sabem, mas isto é uma digitalização rádio Antena Web. Muito bem. Quando eu digo que não separei é porque tenho aqui, já tenho aqui a cassete digitalizada. Ah, já tenho, então está bem. Está bem, já me calei. Mas pronto, então. Ainda não separei as faixas, mas pronto. Resultado. A música chama-se Euro. Pronto, a música chama-se Euro. E a cassete, aliás, a cassete é toda sobre o Euro. Tem 13 músicas. O Euro Moeda? Sim. E vais dizer que não devíamos sair do Euro, que aderir ao Euro foi a maior palhaçada que fizemos. Não é isso que vais dizer? Não. Mas só tenho vários Sócrates, que eu toco o olho. Viste ou não? Vi. Parte dele. Estás a rir para quê? Não, estou a rir porque eu acho interessante. Como é que... nós que somos seres humanos, que temos tanta capacidade para pensar, como é que nós somos capazes, entre aspas, de nos autodestruir? Mas nós somos capazes de perder tempo, não a apresentar ideias, não a ter as ideias, mas sim a tentar rebaixar o outro e dizer não. E eu sou melhor do que tu, não é porque sou melhor do que tu, é porque tu és pior do que eu. Estás a falar do quê? Do Sócrates está sempre a falar dos projetos do PSD. Oh, eu... Era o que lhe interessava falar. Oh, eu faço escolha também a sempre... Aqui. Eu estou muito desiludido, eu vou-me embora para Londres. Mas enfim, não, aqui eu não ia, por acaso não ia falar disso. Porque quer dizer, porque eu também me reporta mais ou menos às minhas recordações... De infância? Da adolescência, vá. Foi o que eu disse. Reporta-me às minhas recordações da adolescência, porque, por altura... Do Natal, eu não sei se 2000, se 2001, eu recebi uma cassete do avô Cantigas, que era uma cassete, mas dizer porque é só aquilo que são 13 músicas. Uma é sobre a moeda euro, e as outras 12, era a falar dos 12 países que na altura estavam na moeda única. Ah! Agora acho que é só mais um, não é? Agora acho que é só a Eslovénia, precisamente. Pois, não sei. Eu acho que agora só são 13 na moeda única. O que de certa forma é revelador do azar, não é? 13, número do azar. Pode ser que quando. Pois é, por causa disso que está. Pode ser que quando. A crise foi por causa do 13 do euro. Exatamente. É. Pode ser quando entra um. Mas é engraçado que a Eslovénia entrou em 2007 e em 2008 começou a crise. Bem, foi número 13. 17 países. Pronto, então está parecido. Mas pronto. Até te ia dizer, mas eles apareceram daqui. Estão a ver os países todos. Ah! Áustria, Bélgica, Holanda, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Mónaco, aí foi. Portugal, San Marino, Espanha, Vaticano. Mas que é isso? Não é Vaticano, é Espanha. Grécia, Eslovénia, Chipre, Malta, Eslováquia e Estónia. Como é que é que estás aqui no mesmo erro? É o que eu digo. Estónia foi a última, 13 de julho de 2010. A Estónia aderiu ao euro em plena crise? Sim. Está bem. E não eram 12, eram 11. 11 mais 6, 17. E no final de 98, quando começou, éramos 12. 11. Depois juntou-se a Grécia em 2000. E as outras 5. Eslovénia, Chipre, pronto. Malta, Eslováquia e Sónia. Sim, continua. É, pronto, ok. Não, mas já incluí a Grécia, portanto. Acho que já incluía. Pronto, 12, 13 músicas. Ok, então eu gostava, porque aquela cassete falava depois, cada música era falada de um país. E depois havia uma música da Alemanha que era: são quase 80 milhões de pessoas que ela tem, é uma grande nação. E falava das salsichas e não sei o quê. Que salsichas? Sim. Que salsichas? Na Alemanha. Da Alemanha. Ah, as salsichas alemãs. É. Sim, está bem. E pronto, eu não sei, gostei muito daquela cassete e guardo grandes recordações dela. Pronto. de chegar da escola e ouvir aquelas músicas. 10 minutos e 36. Que na altura gostava bastante. Pronto, então, ouvintes, a minha escolha agora é esta. Música de Avô Cantigas. Mas contaste o menino de dança. Música de Avô Cantigas. É o Avô Cantigas. É. Ah, é dele. Ah, não tinha percebido. Estava a dormir. É o Avô Cantigas. Estava distraído. Muito bem. É o Avô Cantigas. Quase explosivo. Pois. Parabéns. Quase explosivo. Não esqueço de perguntar aqui. O Avô Cantigas com a música do Euro. Para ser, o que é que eu respondi ao cabo? Para não tomar partido. Hã? O que é que eu respondi ao cabo quando tu me notaste o menino de dança? Não sei. O que é que eu respondi? Menino de dança? Ah, já sei, estou cá com uma vontade. Foi isso. Pronto. Respondes-me isto outra vez que dou-te uma resposta. Não, não, é outra qualquer. Ah, é que respondeste a dizer: olha, é o fundo à esquerda. Ah, bem, por acaso é sempre à frente, não é à esquerda. Mas olha que por acaso até. Não, não é sempre à frente, eu vou sempre à frente para ir. Para ir ao. Ah, não, bem, tens de perguntar aquilo. Euro do Avô Cantigas. Ao meu. Não é o meu, danças tens comigo? Tem... Não, tem. Belas as chantras a um bocado da bola. O menino consegue uma próxima dança? Olha, isso é bonito, mas tens de perguntar direito. Ah, não, pronto, outra vez isso, na maneira como portaste. A menina concede uma próxima dança. Estava a ver que nunca mais perguntava. O sol vai ajudar. Euro, euro, euro. mundo. Dinheiro. É 11, é 11. Nós falamos e depois vai fazer. Isto é de quando, que ano? 2000, para os vistos. Porque ele aqui só diz 11 países. 11? Pois, está bem. Vamos a voltar ao festival, as últimas 5. Pode ser, não? Pode ser. Então vamos lá, agora arrumamos com esta coisa aqui. Vamos lá, 21. Me bates palmas. Quem é? Não sei. Não sei. Não vale dentro. Não sei. Não sei. A música 21 vem exatamente do país que eu estou quase a descobrir qual é. Não é nada especial. Islândia. Sony Friends Coming Home. Islândia. Parece-me até ser assim um bocadinho másita. I'm waiting for tomorrow. É o refrão, não é? É jeitoso. É. É mais ou menos. 22. Não é mesmo? Parecia. Estava a mesma reação quando vi as duas filhas. É a Lúcia? É, Lúcia Pérez, da Espanha. Que me quietan no bailao. Que me quietan no bailao. Eu achei engraçada a tradução da... da locutora da RTP. Olha, é isto ouvir um manicômio hoje. É cada grito que ouvimos aí de vez em quando. Que não me tirem os maus momentos. Os maus momentos? Que não me tirem os bons momentos. Os bons? Quem é que fez isso? Foi a locutora da RTP. É Silvio Alberto. Mas não quer dizer isso. Quem me quita não vai dar ou não precisamente. Hã? Não precisamente, não. Não é. E a tradução que diz é... não. Aqui diz que é a diversão. Metirem a diversão. Sim, é por aí. É por aí. Ah, bem. Mas... E mas o que diz a música? É uma boa música. Dá para ir para o 12º lugar, por aí. É. Por acaso ficou um bocado mais abaixo. Eu tenho 23º. Não, foi no último. Está quase lá. Teve em último durante muito tempo. Foi 21º. 23º. Sabes que a Espanha não pediu os dois termos. Pronto. É por causa disso. 23º, música 23. Esta acho que é da Geórgia, não é? Ucrânia! Então é que conheci que é da Geórgia. Por acaso não. Mas que dizes? Mika Newton, Angel, de Ucrânia. Mika Newton, não sei mesmo o nome ucraniano, deixa ver. O que é que diz a música? Ucrânia é agradável. Ah, nasceu na Ucrânia, nasceu. Ah, Mika Newton é o nome artístico, chama-se Oksana Stefanivna Irtsay. Tá bom? É uma boa música. Achas? É normal, não é nada de especial, mas também não é má. Então vamos a 24. Parece que me ensinou a isto aqui poderia ser ucraniano. Quem é? Sérvia, Nina, com Caravan. Ah, é uma música... normal. Normal, não consegue ser melhor do que Maria Serifóbica. É mais ou menos. Aceita-se. Mais para o King do que para o Lula, não é? Exatamente. 25 e última. A Geórgia. Sim. Achaste? Andrine com One More Day da Geórgia. Achei piada o facto de terem mudado o vocalista, mas o. Ah, pois foi, o vocalista não era. Mas foi problemas ou. Morreu! Morreu! Não foi ele que morreu, foi outro que morreu. Ah, foi de outro país. Acho que foi da Islândia. Era um em que eles estavam vários no palco. Deixa-me cá ver. Acho que foi da Islândia, que é da Finlândia. Sionis Friends, é. Foi da Islândia, foi. Que o Kalisha morreu e eles mudaram. Exato. Isto é moeda rock. Da Geórgia. As pessoas que eu sei que eles, os da Geórgia, fizeram uma música em 2009, acabaram put in. We don't want a put in. Era esse o nome da música? Era. Pronto. Depois não participaram? Em Moscou, não. Não participaram. Recusaram-se a mudar. Pois. E agora? Mas o que é que achas desta? Que tem a ver com o Plutino? Esta pá, só não ficava em último porque não podia ficar abaixo da Grécia. Ficou em nono. A ver se a tua coisa, pá. Em nono. Agora que terminamos aqui a coisa da coisa... Deve ser compensação por terem sido expulsos. Eu vou-te mostrar uma outra coisa bonita. Que eu tenho quase certeza que tu não ouviste. Que medo. É só um minuto e pouco, vai ser rápido. E por isso eu falo muito. Não vai porque isto está a dar nada. Porquê é que não está a dar nada, pá? Não sei. Vai entretendo aí as pessoas. Enquanto isto não dá, estão a mexer com isto. The winner takes it all in. Eu quero um somali. Ai! Sabes que o Miguel Guilherme assinou um contrato exclusivo com a TV? E tu, quem é o Miguel Guilherme? Estou seguindo aqui o Miguel. Sabes? Sim. Muito bem. Era o que fazia lá o último a sair, não é? Vamos ouvir. Vamos ficar com os dois primeiros nomes, ok? Vamos ficar com o quê, pá? Olha, e no meio da dica, não tens que espadar a cara, pá! Shhh, isso é importante. Shhh, está tudo bem, ok? Sim. Sónia, não se vai embora. Ok. Já que está aí... Tem estar atenta ao que ele vai dizer no fim. Olá, Teresa. Eu vou ser rápida. E ele é um... Miguel Guilherme, a Sónia, não sei quantas. Eu vou ser muito rápida, eu vou nomear... Calma, eu tenho que fazer a pergunta primeiro. Ah, não fez ainda, eu ouço muito mal. Não, há aqui certas convenções. Okay. Vamos contracenar. Boa. Quem nomeia e porquê? Eu vou nomear o Bruno e o Unas porque eles gastam demasiada água a lavar a louça e eu acho que nós aqui dentro temos o dever moral de dar o exemplo. Muito bem, Sónia. Muito bem. Olha. Sim. Sabe o que é bonito, bonito? Não, são... mas não quero saber. Eu queria falar aqui. Sabes o que é que ele foi buscar, não sabes? Eu falei, não é que lembrou-se de buscar, sabe o que é bonito, bonito? Está bem, então, estás à frente, o resto já sabemos, não é verdade? Pois, já sabemos. E como isto já vem 8 minutos, vamos analisar a música que eu interesso. Eu por acaso acho engraçado, porque ele... Porque houve muita gente ao princípio que acreditou nisto. Acreditou ou ainda acredita? Eu tenho um exemplar em casa que pensa que isto é verdade. E há pessoas que ainda não perceberam logo ao princípio a história do Júlia e do Teresa. Ah, oh, pensam que estão a confundir. Distraídos. Olha, enganou-se, ele nem reparou. Ele nem reparou. Ele diz que sim. Está tão distraído. Isso revela às vezes o nível que temos. Posso introduzir a música? Podes. Agora de uma risada, até para falar de um assunto sério, mas é rápido. Tu, na semana passada, disseste uma coisa, enquanto eu estava aí a tocar músicas de Natal, que me ficou na cabeça. Que às vezes conta mais a intenção... Às vezes não. Para ti, a intenção é mais importante do que o arte em si. Se deste o exemplo de alguém que queria só aleijar e acabou por matar sem querer, que ser menos grave, muito menos grave, do que alguém que queria matar e falhou o alvo. Não foi o que disseste? Mas essa é uma coisa que eu achei ainda mais importante no meu caso. Que é poder nunca estar envolvido com ninguém quando temos uma namorada, uma mulher. Sim. Não podemos nunca envolver-nos com ninguém, mas no nosso pensamento passam-nos muitos pela cabeça. Isso é mais grave, não foi o que tu disseste? Foi. Então pronto. Há uma música, para que é bem com isso. Há uma música que me faz lembrar precisamente isso que tu disseste, do pensamento e do envolvimento que não devemos ter e que eu tive. Já foi há mais de ano e meio, mas pronto, há ano e meio. E então, sempre que eu ouço a música e tu chegaste a meter na rádio, ou foi, acho que foi na Antena Web, que eu ouvia, e eu, foi, que eu até lembro de falar sozinho, pronto, ao Carlos, tinhas que meter esta música. Me traz mais recordações, porque sempre que eu ouço essa música, associo imediatamente a essa pessoa. Diz-me qual é que é para mais vezes. Oh, vais já saber qual é que é, mas não esqueci, eu vou apertar primeiro se o menino dança. E então, para acabar um bocado com esse trauma, não é um trauma, mas com esse coisa de más recordações sempre que eu sei essa música. Hoje escolhi exatamente essa mesma música como um exemplo das asneiras que uma pessoa, neste caso eu, não deve fazer e faz. E então, para acabar com essa coisa, hoje sou eu próprio a escolher essa música, vou ouvir de propósito e vai ser a última vez. E acabou aqui a história. E aqui o Jorge continua a tocar. Às vezes é assim, meus filhos. Já está. Qual é que é a música? Para parar de tocar, eu digo-te. Que tu vais escolher. Quando parar de tocar, eu digo-te. Que eu por acaso até sabia. Mas acabei de me esquecer. É do Carlos Paião, chama-se Versos de Amor. Versos de amor. E então aqui finalizo assim as lembranças de porcarias. É mesmo com esse objetivo. E então também relacionado com o que tu disseste na semana passada. Está muito certo o que tu disseste. Vamos ouvir, não, seguro não, vais continuar aí. Lá, já às 11h30. Faltam 5 minutos para mesmo 5. E ele saiu à rua e depois mordeu o cão que lhe apareceu. Pegou em comida e lá lhe deu. Já está? Então, Carlos, vamos ouvir o Carlos Paião com Versos de Amor. O menino dança. Ainda vou pensar. Versos de amor. Às 11h30 saiu para a rua com o seu fato domingueiro, dormindo a aldeia, brilhando a lua, num céu de estrelas, com ceia, coração quente, timidamente, à sua porta então chamou e abriu-se a janela, e só para ela triste. Versos de amor, lindos esses versos de amor, que fizeram em segredo a sonhar, quase mesmo um viver tentador. A sua vida por uns versos de amor, lindos esses versos de amor, na mais terna amargura o silêncio murmura uma história de amor. Versos de amor. A noite imensa foi mais rainha quando uma lágrima caiu na recompensa do amor que tinha. Ela também chorou, sorriu, foi tão bonito, tinham-lhe dito que amar às vezes faz doer, mas a dor que sentia não lhe doía, dava prazer. Versos de amor, lindos esses versos de amor, que fizeram em segredo sonhar, quase a medo um viver tentador. Sua vida por uns versos de amor, lindos esses versos de amor, na mais terna amargura o silêncio murmura uma história de amor. À espera o tempo à mão, no beijo que deram emudeceram tanta paixão. Versos de amor, lindos esses versos de amor, que fizeram em segredo a sonhar, quase a medo um viver. ser tentador a sua vida por uns versos de amor. Lindos esses versos de amor, na mais terna amargura o silêncio murmura uma história de amor. Mais terna amargura o silêncio murmura uma história de amor. Agora já sei que está a gravar, vou falar algo. Ah. Nós temos aqui um pequeno problema técnico. Daí eu não estar a fazer esse comentário. A voz que estão a ouvir de fundo é de Jéssica Ângelo e ela canta. Mas sim, tens de perguntar, dás uma barnos a esta rapariga? Estás lá vendo esta rapariga? 19? Não. 19, pois, isso. Na verdade, Jéssica Ângelo tem apenas 9 anos de idade. A jovem cantora de Almada participou no festival Uma Canção Para Ti. Podemos considerar um festival promovido pela televisão independente. Mais conhecida e comumente chamada por TVI, ou em português, TVI. Também conhecida como Bandas da 4. Jéssica Ângelo, com apenas 9 anos, cantou nessa gala de Uma Canção Para Ti, um tema que dá pelo singelo nome de... Sim, foi uma atuação bem conseguida. A tua transição. Ah! Sem passar. Pronto, então acabamos de ouvir esta música, que foi a música número 26 do Festival de Eurovisão da Canção. Esta música ficou no número 0. Portanto, ficou. Vais-me deixar meter a minha música preferida? Mete. Tens 3 hipóteses para adivinhar. Pois, eu sei o que é que estou a dizer. Primeiro foi a Itália, vês? Itália, não é. França, Itália e Suíça, acho que são as músicas mais bem feitas. Mas é que a música que me ficou mais no ouvido, que eu tenho mais vezes durante a semana. Não? Tenho hipótese, não há. Não te vou bater, se não acertares. Mas tens que acertar! Não bates, certeza. Se não acertares, não tens medo, leito hoje. Não é essa? Não há, diz. Sei lá, Suíça não é. Itália não é. França, Itália e Suíça não. Azerbaijão também não, foi. A Lituânia. Não. Coincidente, curioso que pareça, foi esta. Foi a música mais era menos provável. Gostei muito mais dela esse ano. Este ano choveu, não passou, não. Mas eu gosto da voz dela. Eu nem por isso. Mas gostei da música e do... Não sei, vai de encontro ao meu gosto musical em certas coisas. Sabes porque é que ela amanhã não ganhou? Porque era do sexo suspeito. Lá vai ele. O Carlos tem muitas teorias sobre... Era demasiado suspeito. Foi por causa disso. A Alemanha ganhar numa altura destas... Aliás, até foi a Merkel que ordenou as votações. Não é preciso de Merkel. Deixa-te de coisas, deixa-te de mandar beijinhos e vamos lá saber quem são os seus nomeados. Olha, para a semana, no próximo ano, nós vamos ter Again. Nós vamos ter um festival no Azerbaijão, fora da Europa. Exatamente. Mais tranquilo. E longe. Já viste que todos os países vão ter que viajar fora da Rússia? Que toda a gente vai ter que viajar para ir para o festival. Por lá ninguém participa no festival no FTP. Ah, tens uma amêndoa aqui no chão. Andas a comer amêndoas. Pois tenho. Caiu-me. Ah, sacana. Fala da tua música, então. A resposta ao Versus. Pronto. Ora bem, eu decidi responder com poesia de amizade o tema de Carlos Palhinha. Ah, não. Ele está a dizer isto, não sabe qual é a música. Não, sei qual é que é. Ah, também dá. Sei. A música, por acaso, também é do Carlos Paião. Só por acaso. Também se chama... Também não. Chama-se... Chama-se... Desculpa. Original, não, é do Pó de Arroz. Pá. Faz-me... outra vez, outra transição bem conseguida. Tu és, pá. Estás inspirado. Vou dar um beijinho no fim. Ah, está bem. Ai, então assim até fico mais inspirado. Pronto. Acabou. Deutschland, Deutschland. Ei, que alegria. Então, antes de falares do Pó de Arroz, eu vou-te ler um artigo de opinião sobre aquilo que alguém chamou o Europisão dos Homens da Luta. E eles são muito bons, mas deram uma imagem terrível do país. Não era preciso. A imagem de Portugal já está de rastros. Humor com gel. Podia ser apenas assim, mas não é. O Nuno Duarte tem um irmão e teve uma ideia simples e barata. Pegar no megafone e desatar a dizer. Não importa de quem. É preciso dizer, aparecer nos sítios mais improváveis e fazer-se notado. Nem sempre é preciso chocar ou ser inconveniente. Depende. O povo gosta porque o povo está sempre na ponta da língua, salvo seja. Entram arvidades e assertividades e num registro politicamente incorreto subeja a ousadia e reverência. A vida é uma luta permanente e os homens conseguem retratar a simbologia de uma vida de canseiras e injustiças. São bons na rua e são às vezes muito bons à frente das câmaras e outras vezes apenas razoáveis. Porque o humor em repetição não é fácil e o humor de intervenção também cansa. Ultrapassar o modismo é o grande desafio, mas a experiência na Eurovisão foi um golo na própria baliza. Um autêntico Europisão. Aquilo não foi letra, nem música, nem voz, nem intervenção. Foi nada. E uma imagem terrível do país e de uma portugalidade desorientada, que porventura é a nossa. Amém. Ganhas bem, filho. Só te digo uma coisa. Que sorte... Eu? Não, estou a dizer para a pessoa que escreveu. Ah. Que sorte tu tens de ganhar, pá. Ganha bom urso, já ganhar, né? Mais, pá, mais num mês do que eu num ano. Pá, fico muito, a sério, fico muito feliz por ele ou por ela, não sei quem que escreveu. Foi um homem. Mas para falar dessa forma, fico muito feliz, porque é sinal de que está bem na vida, e de que não sente sequer as dificuldades para ele, certamente, que a crise se traduz no facto de poder ir assistir a menos um ou dois jogos de futebol por mês. Uhum. Pronto, é a crise, efetivamente, compreende-se, não é? Será que por acaso há dias estive a pensar nisso? Há dias assim! Não, há dias estive a pensar nisso, estive a pensar que a crise também os ricos a sentem. Só que evoluções diferentes geram necessidades diferentes. Amém. Para mim, ter internet é uma necessidade. É a mesma necessidade. Para outras pessoas, é um luxo completamente. Porque nunca tiveram, ou porque naquele país não é tão habitual. Ou seja, as nossas necessidades é algo muito... Nem só as necessidades básicas são aquelas que nos alimentam a alma e, portanto, aquelas que nos deixam mais ou menos tristes. Mas realmente, mas ainda assim, eu acho que nós devemos ter... Nós nunca nos devemos esquecer que há quem esteja pior do que nós. Por exemplo... Sempre. Por exemplo, é assim, para mim... É assim, eu tenho a noção de que para mim a internet me faz falta. Para mim o computador me faz falta. Não me faz. A mim faz. Não, o que faz falta é animar a malta. O que faz falta. O que faz falta é avisar a malta. O que faz falta. Pois no Coliseu, por estar no Coliseu, o Zeca sempre. Eu fui ao Coliseu ver o Zeca Afonso, mas eu já foi há um ano. Eu não fui. Já foi há um ano. Ah, eu quero conhecer mesmo Zeca sempre. Não, eu estou a dizer no átrio do Coliseu, foi no ano passado. Ah, olha, eu achei uma piada porque houve uma vez uma pessoa que ligou lá para um programa que acho que era o Curto Circuito. Curto Circuito faz animar a malta. Ele lá para... Lá para rápido, já quase às 6 horas. Está bem, lá para 2003. Ah, então, e gosta dos Queen? E a pessoa espera. Sim, então, eu fui ver um concerto deles no mês passado. Porque é pelo passado estávamos em 1991. Pois. 1981. Possivelmente. Vês lá então, vai escolher o pó de arroz porque gostas muito de arroz cantina. Olha, é associado, o arroz cantina vem com pó. Quando já vem atrasado. Diz lá. faz sentido, faz. Faz lá o pão da voz. Mais uma vez vou-me reportar aos meus tempos de infância ou às minhas 19 cassetes de vídeo, faixa número 7 da cassete número 13? Aos meus tempos de adolescência. Oh, tanta letra. Esqueci-me de dizer que o Verso de Amor é a minha segunda música preferida do Carlos Paião, só superada pelo Primeiro. A serra semeada até a terra nas... Vim do Porto, já escolhi aqui, já. Acho que já. Não tenho a certeza, mas a música que se segue é então o pó da voz do Carlos Paião. Escolhi esta música porque tem um CD que foi dos primeiros que eu tive que continha esta música. E agora eu recordo com saudades os meus tempos de adolescente em que eu vi essa música. Estás a fazer música? Era uma altura em que vivia lá em casa, mas era noutra casa que não era nesta casa. Pois. É na mesma cidade, mas numa outra freguesia, que para esta que eu não ia, que para esta que eu não ia. Eu fazia coisas do ele comia. Mas de repente, mesmo muito de repente, a viravolta, que coisa deu-me uma reviravolta e deu-me uma grande reviravolta. E a coisa, não sei o que, desta música e do pó de arroz do que o Marreiro e do Carlos Paião. Pois também. Já, então, vamos lá, já são 10 minutos e 55. Escolhi esta música porque realmente é o que eu estava a dizer aqui, agora cá, mas a falar a sério. Eu tinha. Foi dos primeiros CDs que mexeu as minhas mãos, eu já estava lá em casa há muito tempo, mas eu, como não tinha muito CDs, então quando tive, comecei a ir buscar os CDs à sala e pô-los no meu quarto. Ninguém se importou e eu fui trazendo. E realmente eu gostei mesmo muito de... Pronto, foi uma música que na altura pensei, bem, já tem para aí uns 30 anos, quando eu ouvi aquilo. Por acaso não tinha, só tinha 10, ou 15, o que é que era. 10 não tinha, porque o Carlos Paião já tinha falecido, falecido em 88, eu tive pai em 2000. Portanto, isto foi pai em 87 ou 8? Foi em 88. 88, pronto, conheço. Mas aquilo foi lá para 85, esta música, não é? Pronto, enfim. Foi em agosto de 88, já não sei o dia. Mas pronto. Mas foi isso. Foi. E então escolhi esta música porque me reporta os meus tempos em que comecei a ter CDs. 26 de agosto de 88. Mas... Não matas palmas! Tá bem. Pronto, e é isto. E é isto, então vamos fechar em edição número 30. Eu estou a dizer 34, deve ser 34, não é? É 34, é? É. Tivemos Queen, We Are The Champions, Queen, Friends, Won't Be Friends. Música que, se fosse eu a escolher, teria toda a lógica, porque faz-me lembrar a amiga de mais nova das Azeites. Ah. E já peguei nesta música. É já? Tinha a filha aqui da amiga aqui da assistente por trás de mim. A ver a outra. Quem é a outra? Ah, é a Mónica Sintra. Ai, não, ai, revela. Não vem lá. A outra, não era esta, a outra. Quem? Sim, eu sei. A outra. Pois. Nuno Miguel e Primo Dó com os Ovos Cantina, para abrir a segunda parte do Ovo Cantigas, como é que chama a música? Euro, euro, euro. É só euro. Carlos Paião, versos de amor, e para fechar, o Carlos Paião outra vez. Andamos aqui aos pares hoje. Com pó de arroz. Acho que isto não tem de ser aos parzinhos. Como é que a gente vai dançar, não é? Hoje está, já é a terceira transição bem conseguida. Tu hoje andaste a tomar doping. Sabes que o Tyler Hamilton, já foi ciclista, disse ontem que o... Ontem não, mas foi ontem público. Que viu o Lance Armstrong meter para a beia. É pô, eu soube isso. Que novidade que ele deu. Só que esse menino ninguém toca no Armstrong. Agora também não adianta que ele não corre. Bom, então vamos já colocar os pés um pé de arroz, sempre aos pares, porque para dançar um tango são precisos dois, já dizia o nosso amigo Sócrates. Ora, nem mais. Então vamos lá embora. E eu posso escolher a linha. Para a semana também. Ah, hoje fazes também. Há duas semanas cantamos parabéns para um primo meu. Hoje fazem anos dois primos meus. Queres que eu conte? São dois irmãos, 10 anos de diferença, nasceram no mesmo dia. Um em 21 de maio de 84, outro 21 de maio de 94. Há coisas engraçadas, não é? Há coisas engraçadas. Não, dois parabéns. Vou dar aqui o papo. Está bem. Está bem? Está bem. Então vamos lá, vamos embora. Bom, espera então... aí para vocês perguntar aquilo. Vamos lá então ouvir a música de Carlos Paião, Pó de Arroz. Uma dança. Consigo até deitado. Será beleza apenas só uma corzinha. nas cenas, Eva e Adão outra vez. É como enfeitar um embrulho, arroz com gorgulho, talvez. Pão de arroz do teu arrozal, esse pó que é fatal, essa tal que me engana. Die!